Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. Continuamos em formato light de verão. Conto com light, literal. Duas pessoas. Exatamente. Desta vez com Silvia Pina. Sim, o António e a Adriana aproveitaram para ir de férias e não nos levaram. E então estamos aqui de castigo a fazer o Director's Cut. A fritar. Sem vergonha nenhuma. É mau, é mau. Mas não vai deixar de ser um bom programa. Temos notícias, temos filmes, temos música para passar, temos acidentes rodoviários com fãs de filmes de qualidade questionável. Vamos já começar com notícias. A primeira delas é que finalmente vamos ter um guião aparentemente decente para o Caça-Fantasmas 3. Ele vai ser escrito por Ethan Coen, que foi responsável pelo Tropic Thunder, pelo Idiocracia e pelo Man in Black 3. Bill Murray já tem tido vários problemas com os guiões escritos até agora, tem rasgado, tem-se passado, tem gritado, comportado como um bebê e recusa-se a fazer este filme. Será que é desta? Vamos ver. Eu estou com imensa curiosidade para ver o que é que será um caça-fantasmas em 2012, 2013. Com a terceira idade. Exatamente, com a terceira idade. Eu não sei. Por um lado tenho medo que dê para o torto e que o Bill Murray tenha razão e não vale a pena estar a estragar bons dois filmes com um terceiro fraquinho. Mas por outro lado acho que sim, ia ser giro juntar a malta. Uma espécie de Expendables do humor. Acho que seria porreiro. Eu não considero os dois primeiros assim grandes filmes, honestamente. Pá, se calhar por ter visto em criança e nunca mais ter visto, tenho aquela ideia que os caça-fantasmas são altamente. Mas se calhar é daquelas coisas que se fosses ver hoje ficavas muito chocado. Há coisas que provavelmente já não fazem muito sentido. Pá, não me digam que o Dan Aykroyd não era bom ator, porque a ideia que eu tenho da minha infância é que ele era dos melhores. Portanto, não me estraguem, não me estraguem a criança isso. Outra notícia é que Channing Tatum vai fazer de Evel Knievel. Channing Tatum tem tido um muito bom ano. Tem sido reconhecido este ano como ator em vários filmes, desde o Magic Mike ao 21 Jump Street. Infelizmente não vi nenhum deles. Alguns de nós viram o Magic Mike. Já te vou ler a crítica de pelo menos um deles daqui bem. A pouco. A crítica de outros dizem que o filme é bastante bom. Aparentemente não é só de strip masculino, o que é sempre uma boa notícia para mim. Mas parece-me bom. O G.I. Joe foi cancelado até ao ano que vem, mas o Channing está a ter um bom ano. É um tipo que tem cara de... Eu não quero dizer prisão de ventre, mas algo parecido durante a maior parte dos filmes que faz. Este ano está a ter... Alguém tem que fazer esse papel. Alguém tem, sim. Como é que se chamava o outro filme? Que é o filme de ação que nós vimos todos. O Abraham Lincoln. Não. O Haywire. Do Haywire, é isso. Ele aí é o Channing Tatum que eu sempre pensei que ele fosse. É o tipo que anda ali para mandar um murro e com a cara que não tem qualquer sentimento a transbordar. Não sei, sabes que eu, para mim, filme em que entra o Fassbender, não existe. tu não consegues ver outras pessoas. Exatamente, não existem os outros atores. Mesmo que ele não esteja em cena, tu já estás a preparar-te para... Isso justifica muita coisa. Muita, muita coisa. Não comeces a falar do Prometheus. Está bem. Ok. Ora, outro filme que aí vem completamente desnecessário. É o Scary Movie 5. Não me perguntem porquê. A Lindsay Lohan fará o papel principal, porque se uma má notícia nunca vem só. Não sei que filmes é que eles vão gozar. Não sei o que é que há de hoje de filmes de terror para eles gozarem. Temos alguns, mas o que é que tu lembras do maior filme de terror dos últimos 10 anos? Dos últimos 10 anos? 10, 5 anos, talvez. Isso é um bocadinho complicado. Coisa para ti que marcou mais? Ora, o Scary Movie 4, se não estou em erro, bateu no The Ring. No The Ring não, no The Grudge ou algo do género. Que tinha o rapazito chinês completamente branco. Exato. A arrastar-se por todo o lado. Portanto, agora eles devem gozar com atividade paranormal e coisas do género. Ixi. Parte do princípio, porque não estou a ver outros filmes. Se calhar vão gozar com os Wrecks e com... os filmes de found footage de zombies. Os recs, se calhar, eles nem sequer conhecem, porque é espanhol e eles não conhecem... Mas foram feitos remakes americanos, certo? Foram? Foram. Ui, medo. Pá, lá, pode não ser mal. Pode ser fixe. Eu, por acaso, não os vi. Não me parece. Acho que o Rec 3 já tem póster ou algo do género. Acho que sim. O Rec 3 versão americana ou o Rec 3 versão Rec... original? Agora é que me inchaste, mas acho que é a versão original, sim. Mas acho que os espanhóis estavam a pensar fazer o 3 e o 4 juntos, qualquer coisa assim. O que era para fazer? Eles agora fazem-nos aos pares, é que fica mais barato. Bizarro, bizarro. É como Hobbits, mas lá vamos, mais à frente. Ora, eu não considero nenhum desses filmes marcante, honestamente. As atividades paranormais, tipo, ganda isso seca, quase impediu de fazer. Não se passa nada ao filme todo. Isso nunca quase impediu de fazer sequer em movies. Pedro Figueirinho, tens aqui uma notícia para ti. Vem um filme também de found footage, mas com dinossauros. Portanto, não digas que não tens notícias com dinossauros. O filme trata uma expedição ao Congo que acaba por encontrar esses répteis que o pessoal tende a adorar. O filme é uma mistura de found footage com live action, ou seja, vai ficar mais ou menos um District 9 e parece um bocadinho fraquinho. O filme é britânico e não tem um budget muito grande, por isso vai ser mais ou menos um Terra Nova versão cinema, mas é capaz de ser morita e tal. Isso não quer dizer nada, às vezes eles conseguem criar ambiente e suspense mesmo sem grandes meios, mesmo sem serem explícitos. Já o próprio District 9 não tinha assim efeitos tão por aí além, mas o... Como é que se chamava? O Neil Blomkamp soube utilizar isso de uma forma bastante boa para funcionar. Portanto, sim, isto pode ser bom. Este fim de semana deu-se a San Diego Comic Con, o paraíso dos nerds. Nós infelizmente não fomos. Não. Quem sabe para o ano? Ainda podemos sonhar. Mas foi um fim de semana inteiro de notícias de cinema. Cambadas de screenings de trailers e de footage de vários filmes. O primeiro deles foi o Pacific Rim de Guilherme Del Toro. Não faço ideia com a idade, mas parte do princípio que tenha sido bastante boa da sequência que foi mostrada, porque quase toda a gente no Twitter dos críticos de cinema respondeu ao filme com hashtag holy shit. Por isso, parte do princípio que eles viram uma coisa bastante boa. Muito bom sinal, sim. O Guilherme Del Toro já nos habituou a fazer filmes com efeitos especiais bastante bem misturados com efeitos práticos. Parece que este filme também utiliza bastante isso. E acho que qualquer filme de robôs gigantes a lutar contra monstros é porreiro. Então quando temos um senhor com a qualidade do Guilherme Del Toro, acho que está em boas mãos. E tem o Idris Elba. A expectativa vai ser grande, sim. É só para o ano, pelos vistos, em julho. Sim, acho que o filme era para ser no final deste ano, mas foi atrasado. Provavelmente para o melhor, nós conseguimos esperar. Qualidade espera-se sempre. Exatamente. A seguir, o Sr. Guilherme Del Toro finalmente decidiu-se fazer um Hellboy 3. Eu acho que tu também viste a notícia do Ron Perlman se ter vestido de Hellboy para concretizar o sonho de um rapaz com leucemia para a Fundação Make-A-Wish. E o Guilherme Del Toro viu as imagens e achou muita piada e achou que o Hellboy ainda é uma boa influência nas crianças, ainda é algo, um super-herói que ainda cativa bastante a audiência. E portanto finalmente decidiu-se a começar a fazer planos para fazer um terceiro, até porque o receio dele de fazer um terceiro há bastante tempo seria o facto de na banda desenhada o Hellboy ainda não ter morrido, que era o plano do escritor. Isso já aconteceu. Ele já morreu, vai caminho do inferno neste momento para ter mais aventuras. Portanto, o Guilherme Del Toro já pode pegar na personagem e acabar a história dele como quiser, que já não tem a ser trava a história. Foi também mostrado um vídeo de Godzilla, o Godzilla da Lionsgate, no Comic Con. Foi aplaudido, foi recebido com aplausos eufóricos. Parece que finalmente vamos ter um Godzilla feito como deve ser. Finalmente um filme em que o Godzilla luta contra o monstro e destrói completamente cidades. O que falam do vídeo que foi passado é que a cidade está completamente arrasada, não fica nadinha. Fantástico. Ficam bocados de prédios a cair. O Godzilla aparece realmente o Godzilla original, o asiático a que estamos habituados, e não... Uma imitação barata. Uma imitação barata do Sr. Emmerich. Dizem que está um bocadinho mais gordito. mas desde que quem, o dinossauro? O Godzilla? O Godzilla, assim, parece estar mais gordito de cara. Mas dizem que funciona bem. Idade não perdoa. É como o Stallone, coitadinho. Eu sei que tu gostas muito de cinema asiático. O Godzilla faz parte dessa paixão? Por acaso não faz. Não? Não, por acaso é tipo uma exceção. Eu cinema asiático é mais cinema de terror, samurais. Um bocadinho gore. Mas por aí, sim, um bocadinho gore. Parece bem. Não, por acaso o Godzilla sempre foi algo que gostei bastante. Sempre foram aqueles filmes que chegavam a passar na RTP1 e RTP2 já para as tantas. E ainda via com o meu pai a rirmos da estupidez de pessoas vestidas de monstros à ferrada para cima de montanhas de esferovite. Só temos bem passados. Eu acho que se este filme conseguir trazer de volta esse tempo é muito bom sinal. Outro bom sinal é que o Man of Steel, o novo filme de super-homem, dizem que depois de ter visto o vídeo passado na San Diego Comic Con, que o filme não parece um filme de Zack Snyder. Eu acho que isto é bom sinal. Mesmo sendo um fã de Zack Snyder, eu acho que é bom sinal quando dizem que não parece um filme de Zack Snyder. Quer dizer que no filme não é todo em slow motion, não é toda uma montagem, não é só efeitos, também parece ter alguma emoção por trás. O filme parece mais maturo. O Quip teve um pecado da banda sonora criada por Hans Zimmer, que já nos habituou a uma banda sonora fantástica para o Batman. Portanto, acho que é desta vez, depois da tragédia que foi o Super-Homem Regresso, que o Senhor de Azul vai ter um filme como deve ser. Um filme à altura. Warren Canville também já tem mais experiência a fazer papéis mais sérios, como o Tudors. Não foi muito bem recebido pela crítica que é de cinema para isto quando fez o Imortais. Não foi nada recebido aqui. Não. Principalmente pelo Sr. António, que cascou nele como quem casca em tudo. Passando para as notícias da Marvel, o Iron Man 3 também rebentou com a casa. O Ben Kingsley foi finalmente confirmado como Mandarim. Portanto, acho que ver o Ben Kingsley com um rabito de cavalo e uma barbita a Fumanchu é sempre bem-vindo. Por que não? O homem faz tudo. E aparentemente ele faz de qualquer raça também. Eu é meio asiático, mas daí a ser tipo japonês. Mas funciona, o Sir Ben Kingsley é um senhor. Para variar, como em todos os filmes do Shane Black, que fez o Kiss Kiss Bang Bang e os Armas Mortíferas, o filme vai ser passado no Natal, portanto quem tinha receio que essa parte dos filmes do Shane Black tivesse uma quebra neste filme, não vai ter. Ele vai continuar a ter todos os filmes passados na época natalícia. O Sr. Edgar Wright mostrou o primeiro vídeo de Ant-Man, que nem sequer é um vídeo do Ant-Man. É só um vídeo de conceito que ele gravou para ver mais ou menos como é que o filme será, como é que o fato funcionará, o que é que irá acontecer. Vai ser gravado para o próximo ano e podemos contar com ele em 2014. Outra coisa que a Marvel confirmou foi os títulos a sair no mesmo ano. Os Guardiões da Galáxia e Guardians of the Galaxy também vão sair nesse ano. E já foi mostrado o Rooster, já foi falado também neste programa. E revelou também o título das sequelas para o Thor e Capitão América. O Thor vai ser chamado Dark World. Posso entrar por nerdice de banda desenhada e partir do princípio que este Dark World ou é referente ao mundo dos elfos. Dos elfos negros, Svartalfheim. Ou vamos para o inferno, que também é sempre um destino bom. Que também é. No inverno às vezes apetece, sabes? Exatamente. É quentinho, neste caso é ele. Acho que sim, acho que é uma boa ideia continuar nos mundos de fantasia do que vir para a Terra outra vez. Eu gosto muito da Natalie Portman, mas enche um bocado estar só no deserto durante uma horita. A sequela de Capitão América será intitulada The Winter Soldier. Eu não vou estar aqui a spoiler que é o Winter Soldier, mas é uma cara que já apareceu no outro filme e que o Steve Rogers não vai gostar muito de ver renascido. Caso queiram ler Winter Soldier de Ed Brubaker, é das melhores runs de Capitão América de pelo menos os últimos 50 anos. É fantástico, é aplaudido, já recebeu Eisner. Se gostam, leiam. Finalmente, e este é para o António, o Sr. Peter Jackson tem ótimas notícias. Ele vai gravar mais cenas para o Hobbit, de tal forma que não sabe se há de fazer uma versão estendida do segundo Hobbit, ou aliás, fazer uma versão estendida do primeiro e do segundo, onde enfiará essas cenas, ou criar ainda uma terceira parte do Hobbit. Ou seja, o Hobbit ainda pode vir a ter uma terceira parte no cinema. Mas como é que ele vai conseguir esticar tanto a história Para caber em três filmes. Aparentemente ele vai gravar pelo menos mais uma hora. Portanto, ele ainda vai dividir aquilo. Ele diz que está em negociações com a Warner Brothers para decidir o que irá fazer. Eu suponho que essa conclusão será tirada este Natal, quando os primeiros números saírem, quando os dólares começarem aqui na caixa da Warner Brothers, eles disserem, faz uma terceira, se quiseres podes fazer uma quarta. Mas quer dizer, a primeira já está terminada e consoante a recepção dela vão fazer ou mais outra ou mais duas. Sim, por agora vai finalizar, eles já gravaram tudo o que era da primeira e da segunda parte, mas eles vai finalizar a produção da primeira parte para ir para o cinema e depois a segunda parte ficará em aberto. Caso a Warner Brothers decida que realmente que a saga pode ser dividida ainda num terceiro capítulo. Fantástico. Fantástico o poder do dinheiro. Completamente. Eu não quero estar aqui a dizer que o Peter Jackson é doido por dinheiro, mas é capaz de ser só doido, ponto final. Primeiro estamos a juntar o Gandalf à Galadriel. O que é que ele vai juntar ainda a seguir? Será que o Gollum ainda vai ter uma relação com a aranha? Como é que se chamava a aranha do... A aranha lá mais para a frente? Não me lembro. Mas é capaz de ainda haver aí outra coisa qualquer. Eles só podem inventar. Não estou mesmo a ver onde é que eles vão buscar mais material. Se eles quiserem buscar coisa ao Silmarillion, como eu já disse, para mim estão à vontade. Não enchem chouriços. Eu acho que não deviam misturar muitas águas, honestamente. Porque não cingirem-se mais ou menos ao livro. Epá, é o Peter Jackson, eu confio no Peter Jackson, hei de continuar a confiar no homenzinho, e isto não há de dizer nada. Eu sinceramente agora fiquei com medo, mas também vou esperar para ver. E agora nem sei se... acho que a segunda parte era para sair no próximo Natal, não neste, mas no Natal seguinte. É que ainda por cima tens que esperar um ano inteiro. É completamente desnecessário, quando já está produzido, é completamente desnecessário. Completamente, é mesmo querer explorar o filão ao máximo. Opa, ao menos sai qualquer coisa de jeito. Epá, é pena é o Peter Jackson fazer carreira de Hobbits, fazer carreira do mundo do Senhor dos Anéis. Aquilo não... Acho que o pessoal se chega a fartar. Acho que se pedissem ao Christopher Nolan para fazer 6 Batmans, ele já se tinha atirado do quinto ao sexto andar. Mas pronto, se ele gosta disto e se ele tem confiança no material, acho que vale a pena. É esperar para ver. O que não é preciso esperar para ouvir é o intervalo. Até já. Bem-vindos à segunda parte do Director's Cut. Bem-vindos. Parece que houve tragédias na San Diego Comic Con por causa de filmes que não vão ir a pena. O que deveria de ser? Do Twilight, claro. Uma fã de Twilight que ia ver o screening dos primeiros 7 minutos do último filme, esperamos nós, da saga, foi atropelada. Nem sequer olhou para os dois lados da estrada, foi a correr para chegar à convenção. É muito trágico porque ela vai morrer sem ter visto isso. É uma tragédia e grande. E acho que... O senhor de 67 anos que a atropou não sabia o que havia de dizer e ficou muito triste de, obviamente, ter atropelado a pessoa. Mas é uma maneira parva de se morrer. Quando se vai a correr para ver 7 minutos de tipos a brilhar. Olha, se calhar foi isso. Se calhar foi um tipo qualquer a brilhar que estava vestido de Edward. Talvez na convenção. Ofuscou o condutor e causou este acidente infeliz. O sol foi evitável. Para a vista e um carro também. Exato. Somos má gente, somos assumidamente má gente. Haveremos de arder no inferno, em boa companhia, claro. Com o Thor. Exato. Vamos arder no inferno com o Thor. Ora, não o Thor, mas os filmes das últimas semanas. Vamos lá falar sobre cinema. Ora, o primeiro, posso falar já eu, é o Ice Age 4, que finalmente tive a oportunidade de ver. E é giro. A palavra certa é giro. Não é grande filme. Eu, sinceramente, não vi o terceiro. Vi partes do segundo na televisão. Vi só o primeiro por completo. Uhum. E agora é este. Eu não sei porque é que isto ainda se chama Idade do Gelo a este ponto. Mas continua a ser engraçado. Continua a ter o Cid a fazer piadas engraçadas. A Wanda Sykes faz de avó dele com uma piada enorme. Tem um dos animais de estimação mais... pouco ortodoxo da história do cinema. Ah, é? É, menos essa surpresa está garantida. Ok. O Sr. Peter Dinklage, de Game of Thrones, o anão de Game of Thrones, também faz um vilão engraçado. Até tem uns dotes de cantoreiro durante o filme. E a criançada vai gostar deste filme. O filme tem uma hora e vinte, no máximo. Me passa muito depressa. A história é a mesma que já estamos habituados. Mais fraquita neste, para mim, da saga. Uhum. Qualquer desenho animado de sábado de manhã tem a mesma história que isto. Isto é sempre a repetir, mais ou menos o mesmo. Eles encontram-no, eles fogem-no, eles encontram-no outra vez, eles fogem e eles derrotam-no. E está feito, não há grande desenvolvimento de personagens. É uma fórmula, no fundo. O Dente de Sabre arranja uma namorada. É, vão continuando, vão fazendo dinheiro. E o filme vai-se safando. Acho que não há grande problema. Não acrescenta muito, mas também não fere ninguém. O Scrat sempre vai destruindo mais um bocadinho a sociedade como a conhecemos. O pessoal costuma curtir esses pecados e não desilude, portanto, podem continuar a fazê-los que vão tendo piada. Sei que viste o Moonrise Kingdom. Exatamente, vi. Fala-nos, Bates. É assim, eu para já sou um bocadinho suspeita para falar dos filmes do Wes Anderson, porque não sou grande fã. Acho que passa-me um bocadinho ao lado o humor dele. E honestamente... A cena toda muito bonita e... Exato, sim. Honestamente, eu gosto da estética dele, dos pormenores todos, que ele dá atenção nos filmes. Mas, honestamente, não é muito para mim. Este tipo de humor que ele faz é um bocado opaco, mas não sei, gostei bastante do Fantastic Mr. Fox. Eu por acaso não o vi. Também tinha gostado muito do Darjeeling Limited. Sim, esse é bastante bom. Esses dois gostei bastante. Mas outros, por exemplo, o Life Aquatic e o famosíssimo Royal Tenenbaums, confesso que me passaram um bocadinho ao lado, honestamente. Não sei qual é que é a tua opinião sobre o Wes Anderson. Tem uma mistura engraçada de drama com comédia. É um filme que é engraçado, mas de repente tem uma cena de suicídio e pá, gostei bastante do filme. Outra vez não vi o fantástico Mr. Fox, como que a crítica aparentemente adorou. Uhum. Este Moonrise Kingdom também ainda não vi, mas do que vi parece um... Sim, parece eu acho que vale a pena ver. Eu talvez sou a exceção à regra. Não és o público-alvo fiquei, do... Não sou o público-alvo do Wes Anderson, não fiquei muito, muito entusiasmada com este filme, só isso. Em relação ao elenco, o que é que tu achaste disto? Em relação ao elenco, quer dizer, tem a Tilda Swinton, tem o Edward Norton, tem o Bruce Willis. Penso que o elenco esteve até bastante bem e até os atores menos conhecidos que fizeram Boy Scout e de namorada também acho que estiveram bastante bem. Acho que o elenco esteve em geral bastante bem. Isto é uma confissão. Não. Eu a primeira vez vi o trailer deste filme e não sabia o contexto da história. Via o disco de vinil a rodar e a forma como eles estavam vestidos. Este meio é da hipster, pá. Este... é que isto está tudo. E depois, quando vi que isso passava em 1965, é tipo, ó. Oh, está explicado, és muita pouco coisa para até explicar. Mas parece engraçadito. E não estava à espera que tivesse o Bruce Willis ali. O Bruce Willis consegue ser engraçado. Sim, sem dúvida. Eu acho que sim. Mas eu sou suspeita mais uma vez em relação ao Bruce Willis, porque. És fã do homem. Sou fã dele, confesso que sim. Ora, o Sr. António não está presente, mas deixou-nos a opinião dele. Ora, vamos já ler aqui um e-mail que ele me deixou com a crítica do Moonrise Kingdom. Posso citar. Uma coisa que me chateava imenso nos primeiros filmes do Wes Anderson que eu vi, Um Peixe Fora d'Água e Darjeeling Limited, é o facto de, apesar de ver bons momentos de humor nos filmes dele, nunca tive grande interesse no que as personagens fazem ou deixam de fazer. O Wes pegava nelas com uma certa distância e analisava-as de longe, o que tornava o filme aborrecido. Depois apareceu o Fantastic Mr. Fox e eu fiquei, uau, eu gostei mesmo disto. E o que é facto é que o Wes Anderson, pela primeira vez em muito tempo, estava realmente a deixar apaixonar pelos personagens. Também é preciso ter em conta que o Fantastic Mr. Fox era um filme para as crianças, portanto, ele tinha-se de deixar envolver emocionalmente com as personagens para que se isso algo que não afugentasse os miúdos da sala de cinema. E resultou. No Moonrise Kingdom, ele aplica o salva-ferro que ele ganhou no Fantastic Mr. Fox. E o filme se excepcional. Sim, para o fim começam a acontecer demasiadas coisas ao mesmo tempo e muitas delas convenientes. Mas não há dúvidas que o Moonrise Kingdom tem um visual fantástico, uma realização espetacular e, eu muito me engano, o melhor argumentista da carreira do Anderson. Melhor argumento, perdão. E eu adorei este filme. Confirmas algumas coisas aqui para o fim que... Confirmo, sim, ele tem razão. Eu reconheço que ele tem imensa razão. Apenas não é para mim. É só essa a minha crítica. Não é assim uma objeção muito sólida, não é? Mas já para o filme fica mais atabalhoado, fica lá mais para o filme, fica mais convulso. Eu não achei, por acaso. Eu não achei. Mas... É uma questão de perspectiva, só isso. Ok. Não... Eu fui cá a semana passada e tu também já viste o Fantástico Homem-Aranha. Exatamente. Então, casca o anel. Eu sei que deste 3 em 5. Não vou cascar muito. Sim, eu dei 3 em 5 porque é assim, eu acho que o filme está bem feito, está bem representado a personagem do Homem-Aranha. Como é que ele se chama? O Andrew Garfield ou Peter Parker? Gosto imenso do Andrew Garfield como Homem-Aranha. Tu não? Sim, para mim funciona melhor que o Tobey Maguire. Acho que funciona bastante bem. Tobey Maguire tem um bocado de cara de pateta que eu nunca gostei muito nos outros Homens-Aranha. A sério, sempre que ele chorava eu partia-me a rir. A forma como ele chora é qualquer coisa de extraordinário. Eu pronto, isto são as coisas positivas e... Agora, quanto ao negativo, eu acho que o filme acaba por perder um pouco de ritmo, porque tens as cenas da ação e depois tens aquelas cenas mais de psicológicas, mais de introspeção, e eu acho que o filme perde-se um bocado aí. Lá para meados da segunda parte. Sim, e começa a parecer demasiado longo. Sim, o filme ainda vai nas 2 horitas. É como eu disse semana passada, o filme leva uma hora até que eu viste ao fato para estar a contar a história dele. Pois. E depois temos mais uma hora. Uma hora bastante recheada, pelo menos. Para mim é esse o maior problema do filme mesmo. Para quem não tem grande apelo para os personagens, achaste demasiado longo? Não sei se é isso, honestamente. Não sei se é isso. Mas achaste um bocado desinteressante as partes mais paradas para a segunda parte? Sim, achei. Achei, não por serem em si desinteressantes, mas porque quebravam o ritmo do... O momento, sim. Só por isso. Cativou-te o suficiente para uma segunda parte? Sim. Eu não sei. Eu estou a ver Amazing Spider-Man em todo o lado. O Fantástico Homem-Aranha, pelo menos nos cinemas de ao mundo. Eu fui ver o Monumental e eles chamavam ao filme O Fantástico Homem-Aranha Parte 1. E a Sony já garantiu que vai ser uma trilogia e já está toda escrita. Portanto, eu acho que o Monumental é a única que está à frente o suficiente para escrever parte 1. Nem que seja para imitar o Twilight. Ficaste depois dos créditos? Não fiquei, infelizmente. Soube depois que devia ter ficado, mas não fiquei. Já está. Vês depois no DVD. Não fiquei, porque aquilo já, para mim, arrastou-se muito o filme. E então já estava farta de estar lá. Deixa-me cá sair da sala de cinema. Não, isso deve estar no YouTube. Devo conseguir apanhar no YouTube. Tá. Nem que seja com uma qualidade mais baixinha, mas já está. Ora, o que é que o Sr. António achou do Amazing Spider-Man? Cito. Como já disse, quando eu tinha 10 anos, eu era um fanático do Spider-Man do Sam Raimi. Eu devia ter visto este filme umas 50 vezes e quando saiu o Homem-Aranha 2, deixei de o ver. Tenho praticamente a certeza que desde o dia nunca mais o tinha visto. Há um mês eu estive para rever o primeiro Spider-Man e apesar de toda a inocência dos super-heróis pré-Nolan estar presente, é um filme que está muito bem feito. Assim, os diálogos são uma porcaria e muitas vezes, apesar de ser um filme caro, as cenas parecem ter sido filmadas pela equipa que fez o Power Rangers, que já tínhamos gozado a semana passada. Mas também tem imensa piada. A morte do tio Ben é extremamente bem feita e o final é muito bom. Agora, o The Amazing Spider-Man beneficia de um argumento mais organizado, mais limpinho, melhores diálogos, melhores personagens e bons atores para os representar. O Andrew Garfield fez um papelão no Social Network que está muito bom com Peter Parker. Uh-huh. Perde-se um bocado o sentido de diversão. Não sei se concordo com isto. Porque eu acho que este Homem-Aranha é mais piadolas que o outro, pelo menos que eu me lembro. Ele não é tão sério nas coisas que faz e está sempre a mandar bitais, principalmente na luta com o Wizard na escola. Sim, também tenho essa percepção, mas já vi os outros há demasiado tempo para poder fazer a comparação. Sim. Primeiro porque este filme é mais um facelift à franchise do que uma história original. Sim, sem dúvida. É uma espécie de síntese dos dois primeiros Spider-Mans. E diz-te uma sensação de déjà vu gigante. Não podia deixar de haver. Claro. Eu conseguia sempre adivinhar de antemão o que viria a acontecer. E segundo, porque este filme quer ser bastante dark e edgy, mas para ser mais dark e edgy tem de haver um bocadinho mais que pôr o Peter Parker à procura do assassino do tio Ben e depois nunca mais falar no assunto. Pois eu parto do princípio que isso será falado na sequela. Vamos ver, não sei. Ou não? Se não estou em erro na banda desenhada... O tipo que matou o tio Ben acabava por ser revelado como Quentin Beck, que seria um mistério. Talvez eles peguem isso lá mais para a frente. É uma questão de esperar. O Kurt Connors, que enquanto humano beneficia de uma interpretação muito boa do Wise Iphans, mas quando ele se transforma em Wizard é apenas mais um monstro gigante com dupla personalidade. Eu não falei disto a semana passada, agora sou o Tiago a dizer. O Wizard, como personagem, aquele design da cara é um bocadinho engraçado. Ele não é muito ameaçador, é mais engraçado que outra coisa. Eu não tenho um focinho de lagarto para ser suficientemente assustador. Ou seja, apetece-te fazer-lhe festinhas, é isso? Confessa lá. Achas apetecia? Ele nem sequer tem uns dentes, para cortar carne, nem nada. Que ele até mesmo... Oh my God. Não é assustador, simplesmente não é assustador. Ele é parecido não, com... Não, assustador não é, por acaso. Ele é parecido com os Goombas do Super Mario, do filme do Super Mario. Eu acho que para conseguir uma personagem que fale e que pareça, mesmo que a voz está a sair da cara dele, é preciso ter uma boca semelhante à humana. Mas depois ele parece um pateta. não é ameaçador. Concordo contigo, não é um vilão assim, muito impressionante. Quando eu abri a boca para rugir ou que seja que os lagartos fazem, nunca... Os lagartos rugem imenso. Rugem boés, eles são tipo leões. Yeah. nunca foi ameaçador o suficiente para mim. Agora, volto a ser o António por mais um bocadinho. Estou a ser duro demais com este filme? Talvez. Apesar de tudo, para um filme com tantos erros, tem aquilo que os americanos chamam um sweet aftertaste. E, apesar de tudo, não me sinto defraudado. Quando o Amazing Spider-Man vier, é que o web terá finalmente a folha em branco para fazer o que quiser. Por enquanto, este é sólido, mas está longe de ser icónico. De acordo. Ora, prosseguindo com os filmes que nós vimos... Aparentemente não foram nenhum. Nunca mais vimos mais nenhum filme. A semana passada estreou Magic Mike. Tens vontade de ver este filme? Tenho alguma, sim. O striptease masculino. Até porque as críticas têm sido bastante boas. Já vi o trailer. Com o trailer não fiquei muito emocionada, para dizer a verdade. Não muito. Mas acho que deve valer a pena. Do que eu li, o filme ainda bate bastante na história de vida dele. O filme é baseado, já agora, na história do próprio Channing Tatum, que foi stripper masculino durante alguns meses de vida dele. E quando eu disse isso ao Soderbergh, ele... Ok, vamos já fazer um filme disso. Fantástico. Já que tu sabes fazer striptease, toca aproveitar isso. E aparentemente é uma história de vida até bastante engraçada. Não é só exploitation, striptease masculino. Oh, que pena. Já não vou ver. mas parece que é um filme que... Um bocadinho mais profundo que isso. O António viu e tem uma opinião. Vamos lá então. Epá... Eu, sinceramente, não estava à espera de gostar assim tanto do Magic Mike como gostei. Oh, diabo. Enfim, o Soderbergh, desde que fez o Erin Brockovich, nunca mais voltou a fazer um filme que eu gostasse mesmo a sério. Ocean's Eleven e 13 até tinham piada, mas não foram coisas pelas quais eu me bobasse. O Magic Mike não está ao nível de Traffic ou do Erin Brockovich. E a propósito do filme, que é ser o Boogie Nights do Strip Queen, não é inteiramente conseguido. Mas o que é facto é que o Magic Mike tem um melhor argumento e que o Soderbergh pôs as mãos nos últimos 10 anos, é extremamente divertido. A certa altura, o Tanning faz uma imitação memorável da Marilyn Monroe. Ok, isto... Eu acho que isto vende o filme. Sim. Eu neste momento estou a imaginar o Channing Tatum num vestido a ser levantado por uma cena de vento. Oh, yeah. Meu Deus. As coreografias são geniais, sobretudo a cena do It's Raining Man. A sério, um filme de striptease que não tivesse o It's Raining Man. Não era um filme de striptease masculino. Mas sejamos sinceros, o Soderbergh tem jeito para filmar tudo o que seja similar a dançar. Exemplo, os lasers no Ocean's 12, as lutas no Haywire, as interpretações do Tatum e sobretudo do McConaughey são fabulosas e a realização do Soderbergh normalmente costuma ser o género estiloso e seco, ao contrário do que aconteceu com o Contagion, por exemplo, assenta que nem uma uva no filme. Tenho alguns problemas com o filme, sim, o filme é fraquinho. Mas no geral, fiquei muito bem impressionado com este filme. Portanto, quem estava na dúvida... Está aprovado pelo Sr. António. À partida, sim. Portanto, isto é para um público mais abrangente do que só o feminino, só a exploração do feminino que, ou homossexual. Portanto, aparentemente é um bom filme e deem-lhe uma oportunidade. Ora, mais um intervalzito? Bora lá. Vamos já então. We'll be right back. terceira parte da Director's Cut. Olá. Onde vamos falar de um filme de culto já, da crítica. Um clássico do cinema para isto. Já um clássico do cinema. Instantâneo. Do culto do ódio. Eu e a Silvia já tivemos a oportunidade de ouvir a versão da Adriana do filme chamado O Cavalo de Turim. E a versão da Adriana provavelmente é melhor do que ver o filme. Do que ver e vários filmes. E poupa assim umas 2 horas de martírio. O Jorge Mourinho deu-lhe 5. Toda a gente odeia este filme, o Jorge Mourinho deu-lhe algum 5. É um tipo espetacular. O António tem uma opinião sobre o Cavalo Turim. Eu vou passar a ler agora. O Cavalo Turim é uma santíssima seca. Era o que estávamos à espera. Sim, confere. Vamos lá ver porquê. Se vocês forem ao Mubi, que é o IMDB hipster, é verdade, de acordo, todas as pessoas dobram em 4 quando vão falar no Cavalo Turim ou no Bellatar. Por acaso não sei o que é isto. É um Bellatar filme... é um realizador que faz filmes com a duração de 7 horas e que basicamente a carreira dele é dedicada a aborrecer as pessoas. Há um filme asiático qualquer que é tipo 6 ou 7 horas. Sério? Yeah. É qualquer coisa o amor. Epá, é um filme muito macaco, sério. Fantástico. É a cena mais frita que eu já vi. São para aí 6 horas de filme e é uma coisa espetacular. É mesmo. Acredito. Depois tenho de falar disso aqui. É um filme sobre a alienação causada pela retina, sobre a banalidade da morte e sobre a angústia existencial. Estou a falar do Cavalo Turim, obviamente, agora, para a voz do António. E sim, é tudo isso. É também um filme corajoso. Este filme não é meramente secante, como acontece com o Enter the Void. O Enter the Void é porreiro, pá! Este filme é deliberadamente secante. E é deliberadamente secante para que tu próprio, espectador, sintas a angústia e a alienação causada pela retina. E como as coisas tão banais como ir buscar água a um poço ou cozer batatas podem demorar tanto tempo e nem sequer nos apercebemos do tempo que é gasto nisto. Vocês devem estar a pensar, o António só está a dizer bem deste filme, como é que é possível? O problema deste filme é precisamente o facto de ser ultra hiper secante. E por mais nobres sejam os pensamentos que o realizador tenha, por mais fantástica que seja a observação sobre a condição humana, eu, estando-me a marimbar para o que acontece às personagens, todos os 150 excruciantes minutos do filme faz-me pura e simplesmente desinteressar do que o Tarre quer dizer. Por isso, o Cavalo Turim, como filme, é mais um tiro ao lado do que suposta obra-prima. É preciso dizer que, quando eu fui ver com a Adriana a pesca de salmão no Iémen, eu desafiei a ir ver este filme com uma condição, irmos já para dentro da sala de cinema com um balde de pipocas e refrigerantes. Ah, tipo Tuga, pá. Oh, yeah. E assim foi. Numa tarde terça-feira, eu e a Adriana, os dois com 20 e poucos anos, a rirmos que nem uns perdidos, eu com um Red Bull e um pacote de pipocas e a Adriana com um copo gigante de Coca-Cola, dirigimos para a sala de filme do trailer de Vamparina que se apaga. Eu acho que foi boa ideia de eles levarem Red Bull e Coca-Cola, porque acho que foi a razão pela qual não adormeceram. Nós causámos tanta sensação no Corte Inglês que nos vieram verificar outra vez os bilhetes. Já estávamos sentados dentro da sala. E a diversão não para por aí. Para não incomodar os outros espectadores, comíamos as pipocas apenas nos momentos em que havia muito vento. E assim que voltava ao silêncio, calávamos com as pipocas. E já agora, abrir a lata de Red Bull no meio do silêncio sem incomodar os velhinhos cinzentos que estavam connosco a ver o filme foi o cabo dos trabalhos. Eu conheço esta sensação. Eu conheço essa sensação, uma vez veio chocolates para dentro da sala de cinema, aqueles chocolates com amêndoa dentro, uh-huh, e estar a tentar comer aquilo sem fazer barulho, sem fazer... Oh, é difícil. Eu estava a tentar amolecê-lo durante a sessão, mas não, foi uma tragédia. Ao menos não me engasguei e não comecei a descer dentro da sala de cinema, portanto, menos mal. Mas tenho de dizer que foi das melhores sessões de cinema secantes mais divertidas que eu tive na vida. O Cavalo Turim, segundo António. Com sorte vamos ter o Cavalo Turim, segundo Adriana. Que é uma experiência. É uma experiência. Eu não vi o Cavalo Turim, não vi os 150 minutos do Cavalo Turim, mas vi a versão de 4 horas do Cavalo Turim da Adriana, porque... Completamente, de acordo. Sim. É entretenimento puro. Ora, vamos fazer só um breve preview do que vem aí para a semana. Vamos ter um musical, vamos ter Idade do Rock, com o senhor Tom Cruise a fazer de estrela. De estrela rock. O que é que tu achas disto? Alguma vontade? Não, nenhuma, a honestamente. A música não diz nada, o setting dos anos 80. Pela música era capaz de ter alguma piada, por aquela vertente da nostalgia. Se tivesse história que acompanhasse condignamente a música, que não parece ser o caso. Epá, este filme é uma trap tão grande para mim, porque eu gosto muito de rock dos anos 80. que é uma tragédia, mas depois falo disso mais tarde. E os atores, tem aqui atores que são mesmo para me apanhar. Eu sou incapaz de ver um filme com o Paul, sou incapaz de faltar um filme com o Paul Giamatti. O Bryan Cranston de Breaking Bad também tem revelado ser um bom ator mesmo em longas metragens. E vá lá, é o Tom Cruise a fazer Estrela Rock e provavelmente a ser filmado como se tivesse 2 metros de altura, portanto há de ser engraçado. E o filme tem o quê? Nem sequer tem aqui a duração, mas duvido que tenha mais de 1 hora e meia. Pronto, vai ser um musicalzito, não há de ser muito mal, embora o filme tenha o Russell Brand, que muito boa gente odeia. Eu odeio o Russell Brand. Toda a gente odeia o Russell Brand. Próxima semana, aliás, esta semana terá também a estreia do Argo Inch 2. A semana passada estreou o primeiro Argo Inch. Eu sei que a vontade não é muita de ir verem este filme, mas não que nós sejamos pagos para fazer publicidade, mas a Luz ao Mundo está a fazer promoção. Na compra de um bilhete para qualquer um dos filmes, eles oferecem outro. Ou seja, se pagarem para ver o Argo Inch 1, podem ir ver o Argo Inch 2 de Borla. E okay. Vice-versa. Isso quer dizer que eles estão desesperados, basicamente. Estão desesperados para ver isto. Outra pessoa que deve estar desesperada é a senhora Sharon Stone, que entra no segundo. Está a fazer este tipo de produções agora. Acho que a história não é muito má, Zita. É basicamente um bom vivant que começa a esbanjar a fortuna do pai até que a conspiração chega e ele tem que ser responsável e desvendar o que é que se andava a passar. Eu simplesmente não li nenhuma banda desenhada. A origem desta história vem de banda desenhada. Uhum. Joguei o videojogo, que não tem nada a ver e tem combates tipo Pokémon, portanto duvido que tenha alguma coisa a ver com o filme. Esta semana vê também a estreia de Darwin Companion, um filme de uma camada de velhotes à procura de um cão. É sobre um cão, basicamente. Realizado pelo Sr. Warren Kasdan, que realizou uma Guerra das Estrelas, já não tenho certeza qual delas. E também aquele filme de ficção científica risível, escrito pelo Stephen King, mas que, como filme, para mim falhou um bocado, que é o Caçador de Sonhos. Não sei se viste, com Morgan Freeman. Não vi. Não perdes nada. Ok. É fartado de rir os restos daquele filme. Finalmente, temos Ted. Temos a comédia Ted, de Seth MacFarlane, com Mark Wahlberg e um urso de peluche. Isso é completamente disparatado, mas quem sabe... Não resulta de uma maneira estranha. Tu és fã de Family Guy ou qualquer não. outra das séries de Seth MacFarlane? Não muito. Não tens grande apelo pelo... Não. Pelo humor de piadas aleatórias? À partida não, mas é capaz de resultar. Não sei porquê, estou com o feeling. Epá, eu só quero ver o Mark Wahlberg a tentar fazer cara séria enquanto está a falar com uns depois. Para mim não peço mais nada. De resto, o filme conta também com Mila Kunis e Joel McHale, para quem viu The Soup ou a série Community. Para esta semana estamos acabados. Estamos despachaditos. Foi um prazer ter-te aqui. Foi um prazer também vir cá. Para a semana a mais. Para a semana, de facto, mais. Vamos acabar o programa com Street Fighting Man, dos Rolling Stones, que está nos créditos do V de Vingança. Até para a semana, pessoal. Deus. divina. Estava uma selva para comer relva. Almoçado social. A filé descomunal. O sul não é água suja. Tu só me dás pratos feitos à brasa e mal-estar. Deus me acuda. Ontem foi bife, hoje é hambúrguer. Só pratos de ontem e de anteontem. Nunca copos nem talher. Discutimos com as mulheres. A sopa só tem batata macrobiótica, pobre e banal. É sempre igual. É o social.